Mas um moleque sem pai, criado pela avó, a mãe de barimbá, de samba e de forró. Tinha uma infância nada sã, tinha um carrinho de rolemã, um bamba cabeção, uma bola velha de capotão. Saudade dos meus tiozão, que agora tão tiozinho. Tio Pirata, tio Paulo, tio Nelson. Lata de Neston na mão, vários do grande enrolado. Calçada tomado, cortante sendo passado. É foda como o tempo voa, moleque. É nessa época que eu começo a cantar um rap. Skate, polato, largado, ligeiro. Convite pra maldade a cada esquina o tempo inteiro. E a escola, já parei umas três vezes. E o trampo, tô num temporário de mais três. Bem quis eu, papai pra dar conselho não deu, fodeu. A necessidade apareceu, tira a mão do que é meu, que o que é seu nós não quer. É chaparral, louco, balança, mas tá de pé. O jogo da vida já tá num level tão alto. Tô pra ser o vencedor, toma essa porra de assalto. Reflexões sobre a vida e só vivendo pacato, bandida, vou saber. A de da glória, por ter pelo menos ela. Cada um tem sua história pra contar. Favela. Reflexões sobre a vida, só vivendo pacato, bandida, e tô sabendo. A de da glória, por ter pelo menos ela. Cada um tem sua história pra contar. Favela. Passo a passo, palmo a palmo, eu sigo consciente, tendo em mente a fé no salmo. Parar, não dá, desistir, nem pensar. Se lutando tá difícil, imagina se eu me entregar. No passado, fuga, na loucura da droga. Hoje minha fuga é rimar, ser antimodo. Elo que fortalece, forma corrente que te leva. Se não for pro positivo, lute contra. Eu sigo em frente e não paro, é num estalo aliado. Deus continua usando o louco pra confundir os sábios. E se eu paro, eu sou levado pela corrente. Vários cabeças pensantes, ideias inteligentes. Não tenho nada na terra, nem sei se ao céu tenho direito. Pedindo paz em meio à guerra, guerra dentro do meu peito. Por onde passar, quero deixar meu rastro. A bandeira do respeito no mais alto mastro. Como um relâmpago que passa, iluminando a praça. Quem passa vê a fumaça. Cara feia, tá com fome, vai pra casa, desembaça. Reflexões sobre a vida e só vivendo pacato ou bandida, tô sabendo. A de da glória, por ter pelo menos ela. Cada um tem sua história pra contar. Reflexões sobre a vida, só vivendo pacato ou bandida, e tô sabendo. A de da glória, por ter pelo menos ela. Cada um tem sua história pra contar. Favela. Muitos virão, passarão, poucos que ficarão. Quem tem o dom e a opção, agir com coração, a mente são, corpo são. É o nosso batalhão, amanhã é um novo dia, ladrão. Estende a mão, tem uns de mil graus fervendo. Tem outros no gelinho, tem uns que é pinote mesmo. Tem outros que é sapatinho, já não sou seu Paulinho. O que se abandonou, cresceu, virou um aminho. Sozinho se criou, se manteve limpinho. Fez de tudo um pouquinho, ora no movimento, ora parado quieto, é certo. Lembranças estarão por perto. No peito carrego mágoas, me manifesto. E o resto tá nas mãos de Deus. Dizem que eu não presto, tudo bem pra mim. Que sobrar, sobrou, é o fim. Eu valorizo os parceiros, meus irmãozinhos. Reflexões sobre a vida e só vivendo pacato ou bandida, tô sabendo. A de da glória, por ter pelo menos ela. Cada um tem sua história pra contar. Favela. Reflexões sobre a vida. Oi. Pacato ou bandida. Xiii. A de da glória, por ter pelo menos ela. Cada um tem sua história pra contar.